diz o poeta, saudade é mal. Palavra no singular que torna o plural. Saudade assola agora, lembrando de quem já foi embora. Lágrimas cortam meu rosto enquanto a chuva cai lá fora. Pensamento tão distante, já nem sou mais como antes. Fecho meus olhos, sei que ainda posso ver o seu semblante. Tão lindo e radiante, transpondo sua luz. Energia transcendente que o meu corpo conduz. Hoje em dia só saudade em tudo, vejo maldade. De tudo que me foi imposto, esse é o ato mais covarde. Arrancar minha metade de um jeito tão cruel. Lágrimas de sangue agora mancham o papel, mostrando quanto cruel a vida que pode ser. Vivendo por um segundo a ponto de enlouquecer. Por essa quero agradecer o quanto que me ensinou. Elo vitalício no meu coração perpetuou. Saudade dessa madrugada veio me visitar. Pensamento e lembrança de quem aqui não está. É tanta saudade que aperta aqui dentro e às vezes me faz mal. E às vezes me faz mal. É tanta saudade que aperta aqui dentro. E às vezes me faz mal. E às vezes me faz mal. Eu não sei como curar essa dor. Essa dor que tira a paz, quem dera atrás do eucalipto. Lembra a rua da feira, trincheira, copa 70, nego, não aguenta as ladeiras. É, barriga da Vera, xingo das Vênus, conjuntinho. Saudade nós, pivete no campim. Perder pra mim, são velhos tempos, nem vem me dizer. Tô velho, eu sei, já virei 6-6, samurai negão, tipo Amiri. Aperto o peito, aperto o passo, pego e largo o vício. Mas ainda é vivo o laço aqui, existe em mim, eu revivo. Ó, que saudade de você, é nessas horas que eu acendo um e esqueço. Ó, não é tão simples, mas todo fim é um novo começo. Recomeço, vida ao avesso, crescer tem preço. Saúdo o berço, cês me dão forças, eu sou grato sim. Mas quando ela vem é quando eu enfraqueço. É tanta saudade que aperta aqui dentro e às vezes me faz mal. E às vezes me faz mal. É tanta saudade que aperta aqui dentro e às vezes me faz mal. E às vezes me faz mal. Momento mágico que vivemos, saudades serão eternas. Levo só as coisas boas, risada, a reveria. Eternas coisas vividas, queria você presente pra ver minhas primeiras linhas, mas sei que você está aqui de forma injusta te levar embora. Mas aqui dentro do meu peito sua alma ainda flora. Lágrimas que rolam quando lembro da senhora. Ensinamentos em prática estão sendo plantados. Transformei o que passamos em poesia. E tudo que faço nessa vida, espero que esteja orgulhosa e que esteja bem em um bom lugar. Que a gente possa se trombar numa melhor, para se abraçar, trocar ideia. Então que um dia essa dor possa passar. Ah, e que essa dor possa passar.